Produções. Contato para shows é o 75 981 70 08 91, viu? DJ Valmix. Não tinha porquê se brigar, não tinha razão pra gente se encontrar. Se tudo acabou, tava tudo certo, aqui mexi no coração que tá aqui. Vai brigar, é ajustar. Vocês comigo assim, vem. Eu já tava bem, cabeça no dia você. E me beijou, falou de amor, e só cegou quando me viu sofrer. Eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você. Aí me beijou, falou de amor, e só cegou quando me viu sofrer. Denilson Casteca, Dom Jovem, Valdeir, melhor que nós temos, irmão. Não tinha porquê cê me ligar, não tinha razão pra gente se encontrar. Se tudo acabou, tava tudo certo, aqui mexer no coração que tá aqui. Vai brincar pra me usar, pra me usar. Quem tá tomando cachaça comigo assim, vem, vem, vem. Eu já não tinha você. Aí me beijou, falou de amor, e só cegou quando me sofreu. Eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você. Aí me beijou, falou de amor, e só cegou quando me sofreu.